Eu sou Ana Shermack. Eu sou Matheus Lins. Eu sou Rafael Francis. E eu sou Larissa Viriani. É isso aí, pessoal. Hoje eu troquei de lugar com o Rafael, estou sendo a host do programa. E eu queria agradecer a presença da Guiliaga, ela que é jornalista e agente literária, que vai estar aqui ajudando a gente sobre o podcast de hoje, que o tema é o mercado editorial brasileiro. Seja bem-vinda, Gui. Obrigada. Estou aqui tentando ser expert, não sei se sou, hein. Ah, é assim, é a nossa especialista hoje. Então vamos lá, depois da vinheta. Literário Cast, o podcast da sua pausa para um café. Para o cast, eu tenho dois avisos para o ouvinte. O primeiro é que ocorrerá na cidade de Paracuru o primeiro encontro de escritores. Então, se você for do Ceará, ou for de Paracuru, ou for de alguma cidade próxima, prestigie o evento. O link com todas as informações com relação ao local, horário, está aqui no post. Nos dê um page view e visualize todas as informações. O segundo aviso é informar para você ouvinte que continua à venda as canecas do Pausa para um Café. A caneca personalizada do site custa apenas R$17,50. É muito barato comparado às outras que tem por aí. Enfim, nos dê essa ajuda e adquira. E por último, um lembrete, se você quiser ter seu e-mail lido aqui no programa, nos envie para literariocast@pausaparaumcafe.com.br. Nos envie com nome, idade, profissão e cidade. Seu feedback é muito importante para a gente. Lembrando que você pode nos encontrar também no Facebook, facebook.com/literariocast. Todas as novidades do programa também estão sendo postadas lá. Agora vamos para o cast. Sobre o mercado editorial nacional. E eu queria perguntar pra vocês se vocês conseguem traçar um plano. Nossa, complicado isso, né? Vocês conseguem dizer um pouco como vocês visualizam o mercado editorial atual, assim? Bem, na verdade, o mercado editorial brasileiro, acho que de uma forma geral, nos últimos 5 anos deu uma alavancada. Claro que não é tanto como nós, leitores, queríamos, mas comparado a 5 anos, caramba, né? É perceptível isso tanto pelo serviço que os blogs literários estão fazendo, pelo serviço das editoras e o serviço de marketing que elas estão oferecendo também. Pra mim, essa mudança do mercado de alguns anos pra hoje é muito perceptível. Acho que se você dá uma olhada em algum site de alguma editora, isso já tá na cara. O que tá muito perceptível é que como se a literatura tivesse caído no gosto popular, até por causa das mídias sociais, interação, e as editoras têm investido mais em marketing, porque sempre foi o marketing mais arcaico, pouco investido, e hoje eles estão usando muito as mídias sociais e usando os jovens leitores, né? Esses adultos, e eu acho que com isso vieram novos autores para escrever para adolescentes e novos adultos, como eles chamam, e eu acho que estamos crescendo, estamos entrando também na visão internacional, que é muito legal, o mundo tem prestado muita atenção no mercado editorial brasileiro. Eu acredito também que os mercados se completam, indo um pouco também além das redes sociais. Eu acredito que os mercados de cinema e séries também influenciam muito a literatura, como ganham a influência dela. No entanto, nós vemos muitos livros se tornarem filmes e seriados, como também o inverso. E isso também chega ao mercado dos jogos de videogame e de computador. Então, editoras e empresários desses outros ramos estão vendo que a literatura também ela tende a se mesclar com esses outros mercados, e eles transformam esses mercados em algo, acredito eu, produtivo para várias vertentes. Eu queria super complementar isso, porque acho que todo mundo falou mais ou menos alguma coisa que eu percebo, que é que se investiu muito nos últimos anos na formação de novos leitores. E isso vem não só através da questão do marketing, que cresceu e que, tipo, surgiu, porque antes eu tinha a impressão de que o marketing literário não existia, porque ele era muito imperceptível fora do ambiente da livraria, mas como a literatura pode chegar no jovem através de outros meios. A maior parte dos filmes que são adaptados são de livros para jovens, de jovens adultos, são livros que vieram de videogames ou que viram videogames, e livros que viram graphic novel, e livros que viram séries, séries que viram livro. Então, tipo, rola uma troca entre as várias mídias que são conhecidas do público jovem, que é um público que consome pra caramba. E por isso ter recebido um foco bem especial nos últimos anos, é o que gera o crescimento maior, porque você acaba criando uma fidelização do público que curte a série e aí vai querer ler os livros, e aí indica pro coleguinha ver a série que também vai querer ler os livros e que vai querer comprar o card não sei do que vai querer comprar o joguinho de tabuleiro, enfim, e aí você vai consumindo várias coisas a partir de um produto só que você gosta, e de repente tem uma caralhada de coisa inútil na sua casa que você tem só porque você gostou de um filme, ou porque você gostou de um livro, e aí você cria toda uma, né, cultura dentro disso, e o jovem consome muito, isso é um fato, né, consome muito de tudo. Pelo menos eu acredito que antes tinha uma adaptação de uma série, e esses abriam portas para vendagem dos livros. O filme ou a série divulgava aquela obra. Agora tá sendo, acho que, o caminho inverso. As obras realmente estão ganhando espaço, e a partir daquilo eu vejo muita gente, caramba, isso merecia uma adaptação, isso merecia uma série, um filme. Para completar um pouco o que vocês disseram, até na parte de investimento de marketing, que é quando eu posso opinar bem, é que eu acho que não foi, assim, não teve um crescimento muito grande de investimento em marketing. O que aconteceu foi, o investimento que era alocado na publicidade dentro da livraria foi reorganizado, sabe? Esse planejamento de mídia foi trocado, foi refeito, e o que melhorou muito, porque as editoras abriram os olhos para olhar os leitores brasileiros de outra forma, porque antigamente você conseguia perceber que a publicidade da editora não era para você. Você via sendo colocado para os leitores mais velhos ali, que já estavam acostumados a ler outros tipos de livros. O pessoal mais novo não recebia tanta atenção, porque a editora não percebia o valor e o poder de compra que essas pessoas têm. E ele foi percebendo aos poucos, com a mudança tanto dos blogs literários, quanto das pessoas que não têm blog, mas fazerem ser ouvidas. A gente pode ver aí aquela ação das pessoas que teve para a Rocco abaixar os seus preços, por exemplo, que é mais atitude para fazer uma editora focar e olhar, olha, os seus leitores estão aqui. São esses que estão lendo os seus livros e são esses que querem uma posição sua para eles, sabe? Olhe para eles. Então a gente se fez ouvir e isso acabou mudando o planejamento das editoras. A editora falou, eu acho que na hora de a gente fazer o nosso investimento em mídia, a gente pode tirar um pouquinho desse aqui que vai lá para a livraria, para colocar um banner, para colocar o livro tão em destaque, e a gente pode ver o que a gente pode fazer lá no Twitter, no Facebook, que mês passado teve uma ação lá dos leitores reclamando nossos preços, sabe? Eu acho que isso foi mudando, e também fizeram as editoras abrirem suas próprias livrarias online, investirem dos próprios sites de livros online. Então acho que foram muitas mudanças. E também os e-readers que ganharam muita força, que também ajudou a mudar muita coisa aí no mercado atual. Pegando um gancho também, nunca se leu e escreveu tanto quanto hoje em dia. Muita gente duvida dessa frase, mas é pura verdade. O que é que você está fazendo no Facebook? O que é que você está fazendo no Twitter? Você está lendo e escrevendo o tempo todo. Tá certo que não é necessariamente aquela literatura que você encontra em livraria, mas você está lendo e você está escrevendo. Então, com essa interação entre as pessoas, também se tornou possível das próprias editoras entrarem em um contato direto com os leitores, como você falou sobre o que aconteceu com o Rocco. E isso fez com que as editoras abrissem os olhos para o que os leitores queriam e trouxessem também o que eles queriam. Eles uniram o útil ao agradável, o que vende com aquilo que os leitores querem ler. Então, acho que houve também esse copy desk e essa facilitação para o mercado. É isso que você falou, Matheus. Eu acho que até a Gui pode me corrigir se eu estiver errada, mas quem faz muita indicação de livro, mudando às vezes até o que a editora pode trazer da de fora, os livros que estão vindo, são os próprios leitores. Porque hoje em dia muita gente lê em inglês, compra os seus livros pela Amazon ou pela Book Depository, alguma coisa assim, e conta para as editoras, ó, tipo, ah, eu li um livro legal em inglês, pô, vocês poderiam trazer ele para cá, pro Brasil. Eu acho que muitas indicações de livros para as editoras são feitas pelos próprios leitores. Eles mesmos já dizem o que eles querem. Eu só queria fazer um adendo aqui. Muita gente, até leitores, assim, são mais leigos, é mais difícil até entender o nosso mercado e de estudar, porque eu tive que ir procurar, acho que é bem difícil achar isso no Brasil, é de falar que isso é um mercado. Livro não é uma coisa, assim, fofinha, não é uma arte, não é a sua mente. Isso é um produto e você precisa vender o seu produto. Então, eu acho que as editoras começaram a pensar agora no que fazer para o marketing, como é que eles podiam agir nas ações para vender cada vez mais, porque o mercado está sempre saturado. A gente tem, são 3 editoras para 1 livraria no país. Então, a gente tem mais produção do que ponto de venda. A editora que vai dar certo é aquela que vai investir cada vez mais em plataformas multimídias, em cross-mídia, em Unilivro, Book Trailer, cinema, jogo, justamente para conquistar cada vez mais os leitores, porque isso é um mercado. É isso que a Gui falou, tipo, deve ser muito frisado. Livro é um mercado. Editora não tá ali para bonito, ela quer vender e ganhar dinheiro. Legal divulgar literatura? É lindo, é belo. Mas a editora, antes de divulgar literatura, ela também quer vender, porque ela é um negócio. Se tornou mais fácil publicar livros hoje em dia. Há várias editoras sob demanda nos mais variados locais. As centrais de publicação ficavam nas grandes cidades. Hoje em dia tem uma editora praticamente em toda a esquina. Não que seja uma editora boa, mas é uma editora sob demanda que está ali para atender, como diz o nome, a sua demanda. Então, como o número de leitores aumentou, tendeu-se também a aumentar o número de autores. Então a produção literária também aumenta com isso. E como a Gui estava falando do que existem para cada livraria uma quantidade de 3 editoras, então a produção literária tende a ser elevada. É só que eu acho que devia ter políticas de incentivo da própria editora para abrir lojinhas. Por exemplo, eu tenho muita família no interior de Goiás. O meu primo, ele compra... tipo, goianeses são 80 mil habitantes, não sei, quase 100. E ele compra livro pelo Submarino porque não tem livraria, entendeu? Eu acho que as editoras grandes, uma Rocco, uma Record da vida, podia fazer umas políticas públicas, assim, para abrir pontos de venda em farmácia, em tudo. E isso eu realmente sinto muita falta. Devia existir pelo governo. Tipo, existe uma política dentro da Ancine de apoio a pequenos exibidores, tipo, pra quem abre sala de exibição de cinema em cidades pequenas. Não é a política mais bonita do mundo, não é a coisa, não funciona da melhor maneira, mas existe. E isso permite que, tipo, os filmes cheguem com 6 meses de atraso em cidades em que, tipo, o cinema não existe. Uhum. E eu sinto muita falta disso também pra literatura, porque ia ser um puto incentivo pra existirem pontos de venda de livros, não só, sei lá, de didáticos pra escola, em cidades em que a literatura não chega. Exatamente. E isso também, pelo menos na minha opinião, diminuiria muito o número de até mesmo pirataria. Porque tem muita gente que baixa livro da internet porque não tem como comprar, porque não existe lugar pra comprar na sua cidade. A gente tem muita cidadezinha pequenininha que não tem uma livraria. Eu morei numa cidade, Santa Catarina, que ela fica entre grandes cidades, mas na cidade não tem nenhuma livraria, que é Canelinha, em Santa Catarina. Não tem livraria. Tem uma biblioteca pública da cidade, mas não tem livraria pra você comprar o seu livro. Não precisa nem tão longe. Aqui no interior de São Paulo, na cidade onde a minha mãe é, não tem livraria e não tem biblioteca. E ela não é uma cidade, tipo, muito pequena. Ela já foi bem menor, agora tem, sei lá, acho que uns 100 mil habitantes, alguma coisa assim. Mas, tipo, já tá bem maior. Mas mesmo assim, você vai lá, do mesmo jeito como não existe uma salinha de cinema, não existe uma livraria. Você tem que ir até a cidade do lado, veja, são uns 15 quilômetros pra conseguir comprar um livro. O fato é que propagar cultura em um país que não foi habituado a propagar cultura é uma tarefa complicada, uma tarefa árdua. No entanto, muito do que a gente vê de incentivo literário parte de grupos propriamente empresariais. E um dos grupos que realmente propagam bastante a literatura e que tem vários programas literários é o Grupo Sesc. Eles estão em várias cidades do Brasil, se não me engano, não sei informar se no Brasil todo, mas eles costumam fazer eventos, levar autores, eles têm bibliotecas literárias móveis que saem andando exatamente por essas cidadezinhas que não têm acesso a tanto à cultura. E isso é uma ação que o próprio governo deveria fazer, mas que pouca gente vê acontecer. Eu penso até não só do governo, assim, porque eu, com uma cabeça de marqueteira e de mercado, não é nem uma coisa altruísta, mas eu acho que eu, criando novos pontos de venda em novas cidades, eu ia ter mais leitores e logo mais consumidores, assim. Uhum. E é claro que você precisa de pesquisa, de fazer um plano, e não precisa, por exemplo, fazer livrarias. Eu acho que dá para vender livro em banca de jornal, em farmácia, poxa de gasolina. Vamos discutir um pouco sobre aí o mercado editorial nacional. Qual, na opinião de vocês, ou que vocês sabem, não sei se tem dados e esconde de mim, qual é o gênero mais popular hoje em dia? Se alguém quer, tipo, realmente acertar, escreve nesse gênero, escreve bem, claro, que é o gênero top hoje em dia. Eu acredito que, acho que é senso de senso comum falar que o gênero de fantasia, fantástico, tá em alta hoje. Acho que, na verdade, tá em alta há uns 2 anos, né? E a maior produção nacional que se vê divulgação do tipo é literatura fantástica. E eu não acho ruim, é bem legal. Só que é bem pessoal isso, mas eu acredito que tá saturando. E eu não sei se isso é indelicado da minha parte, porque eu tenho colegas de podcast que escrevem nesse gênero. O gênero fantástico é bom? Ok. Mas já tem muita produção do tipo. A questão do livro, assim, até o de gênero fantástico, é saturado, que eles estão tramando. Muito livro é fórmula pronta, né? Por exemplo, vão me matar aqui, mas eu sou muito fã do Rick Riordan, que é uma fórmula pronta. Já daqui, na terceira série dele, você dá pra ver que é como se ele só mudasse o nome dos personagens. E isso, ele é um autor consagrado e conhecido. Imagina um iniciante brasileiro, entendeu? Então, eu acho que você tem que ter, além do talento, você tem que pesquisar muito, tem que reescrever sua história várias vezes. E saturação é um saco. Realmente, muitas editoras não leem nem 90% do que recebem. E tem outras questões também na questão da fórmula pronta pegando o gancho da geek, tipo, que não vem só do gênero fantástico. Eu já tenho muita impressão de que todos os gêneros são, de alguma forma, uma fórmula pronta. Então, você começa a reconhecer os padrões e aí vem aquele negócio, tipo, tudo virou clichê. E a partir do momento em que você começa a encher o saco daquilo que você acha que virou clichê, fudeu, porque você não vai querer ler mais nada daquele gênero que passou. E se eu for pegar por esse lado, pra mim, como eu leio muito de sempre dos mesmos gêneros, pra mim tá tudo sempre saturado, porque eu tô sempre lendo os mesmos romances melosos, as mesmas distopias, e os mesmos romances fantásticos, e os mesmos livros de vampiros, e tem uma hora que fica um saco. Eu acho que mais do que a saturação de mercado, tem muito a ver com o que o autor faz com a história. Independente do quão saturado esteja o mercado de fantasia agora, se chega aí vou inventar um nome de um escritor mágico, ele vai ser o Eduardo do Dracon, olha que bonito. E ele chega com uma história muito fodalhona de 6 volumes, incrível, que o cara devora, tipo, na primeira sentada, que o livro é muito legal, os caras não vão deixar de publicar porque o mercado tá saturado ou não. Falando em saturação aqui nos comentários, o Nicholas Park tá dizendo um oi. tá dizendo oi do iate dele, gente. Vou lembrar, ele tá dizendo oi de um iate, dando tchau com champanhe. Gente, mas eu amo o Nicholas Park, ele é o cara saturado mais legal que existe. Gente, Nicholas Sparks, o próprio Dan Brown, que eu amo o Dan Brown, e falem o que quiser, eu gosto de Dan Brown, é saturado, é a mesma fórmula pronta, sabe? Mas como eu disse, a gente conversou com o Cash Gambrel. É a fórmula pronta, mas é a fórmula que funciona. Mexer no time que tá ganhando, pensa na cara do autor, eu tô ganhando dinheiro com isso, a editora tá ganhando dinheiro com isso. Vamos continuar. Não, com certeza. O negócio é vir novos autores querer fazer uma fórmula muito parecida. Isso que eu acho que satura um pouco. Isso. Qual, e na opinião de vocês, qual o gênero literário que vocês acham que está mais embaixo hoje, que se você mandar um exemplar para a editora para avaliar, as chances de elas ser publicadas são quase nulas? Na minha opinião, acredito que o mercado para poesia hoje está... Não. Com certeza. Eu compartilho da mesma ideia. Acho que poesia está baixo. Porque é difícil vender poesia. Né? Dificilmente você vê alguém indo na livraria... procurando um livro de poesia. É difícil, ainda pessoas... mais de autor desconhecido, né? É, ainda mais de autor desconhecido. É mais fácil você ver as pessoas chegando numa livraria perguntando por aqueles livros que são considerados best-sellers, que já estão estampados e batidos há muito tempo. Dos gêneros em si, existe uma coisa que incomoda bastante gente, que é os preços dos livros atuais. Principalmente quando a gente fala, por exemplo, de preços de e-books. Na opinião de vocês, hoje em dia, os preços cobrados nos livros são justos ou não são? Mas vamos assim procurar olhar dos dois pontos de vista. Do ponto de vista do leitor e do ponto de vista da editora que tem que cobrar. Aí que a gente tem dois autores, consequência, tem que vender o seu livro, não pode cobrar muito barato, porque também tem o seu lucro e tal. Conte para os nossos leitores, ouvintes aí, qual a opinião de vocês na questão do preço dos livros atualmente? Preço é muito interessante, porque é uma coisa que eu só aprendi quando eu fui fazer MBA em mercado editorial, porque eu também não tinha a mínima noção. Justo ou não, mas é bem complicado. Por exemplo, a livraria fica com 50% do valor do preço de capa. E tem livraria que chega a cobrar 60%. Então, ou seja, eles comandam esse mercado. Então, o livro custa R$40, R$20 é da livraria. Geralmente 10% é do autor, então você R$4. E aí vai variar de 15% a 30% da distribuidora, que é o que leva o livro até a livraria, e o que sobra é da editora. Então, às vezes, a editora tem 20% só do valor. Uma dúvida. No caso, por exemplo, se um livro custar, sei lá, R$40, que foi o seu exemplo, os 10% do autor é do preço total do livro ou é daqueles 50%, 40% que sobra? Não, é do preço total do livro. Vou dar um conselho aqui. Tem que ser pelo preço de capa. Se a editora quiser cobrar preço líquido, por favor, me liga. Liga para o advogado, porque não é justo você ganhar bem menos do que você ganharia, entendeu? Mas o comum mesmo é o preço de capa, que seria R$4, acho que são de R$44. Pelo preço que vende da loja, não o preço que a editora recebe, que seria o valor líquido, que seria 20% ou 30% do valor. Ficou complicado? Deu pra entender? Não, deu pra entender bem. É só como que a gente ganha dinheiro com isso. O fato é que escritor nacional dificilmente ganha dinheiro com venda de livros. Isso só se ele for um autor best-seller. Autor nacional ganha dinheiro dando palestras, fazendo propaganda, ou então dando aula. Eu queria saber de vocês, autores, colegas de podcast, o Matheus e a Larissa, o que vocês acham disso? Porque a gente falou dos 10% e vocês realmente vê esses 10% em dinheiro ou é algo... Eu posso contar uma historinha rápida? Pode contar, Larissa. Assim, historinha de vida, tá? Larissa começando com uns 17 anos. Porque, tipo assim, a minha lógica em algum momento passou a ser que é melhor ter um livro na mão do leitor do que um livro na minha mão. E isso altera completamente a sua noção de mercado, ou a sua não noção de mercado, que é o meu problema. Porque eu já enfiei na minha cabeça que eu não estou ganhando dinheiro e que eu não vou ganhar dinheiro com isso num futuro próximo. Então, ao invés de eu ter livros na minha mão, eu prefiro pagar pra ter esses livros na mão de outras pessoas, que é o que geralmente acontece. Então, vamos pegar vou pegar a primeira edição do Bruxas como exemplo. Enfim, na minha antiga editora que publicou a primeira edição do Bruxas, gente, olha que absurdo, né? Hoje quando eu paro pra pensar, é muito ridículo. Eles me revendiam o livro pra eu fazer, enfim, o que eu quisesse com ele, a R$27. O autor pagar R$27 num livro de menos de 300 páginas. Aí eu tinha que decidir o que eu ia fazer com esses livros que eu tinha a R$27. Eu podia vender eles a R$35, que, tipo, me sobrava só R$3 de lucro, porque sempre dá pelo menos uns R$5 de envio. E aí, tipo, em geral, eram muito menos leitores, né? Porque muita gente tem esse problema de, é autor nacional, só que eu não vou pagar mais do que, sei lá, R$20 que as pessoas enfiam na cabeça que não vale tanto. Ou eu podia tocar uns dane-se e começar a, tipo, fazer umas promoções retardadas e vender esse livro muito abaixo do valor que ele realmente valia. E chegou um ponto, principalmente depois que eu cancelei o contrato com a editora e aí eu fiquei com alguns livros na mão, em que eu realmente assumi essa postura de, tipo, e aí, eu vou ficar com livros encalhados ou eu vou dar um jeito e assumir o meu prejuízo e vou, tipo, vender esses livros a preço de nada, né? E aí você começa a fazer aquelas coisas, tipo, o livro custou 27 pra você e você vende a 20 reais. Na Bienal de São Paulo aqui, no stand que eu tava, eles ficavam com 50% da venda, porque foi um stand, tipo, super pego de última hora. E aí foi um acordo que eu consegui, tipo, nos últimos 3 dias de Bienal. E aí eu vendi, acho que, tipo, só 40 exemplares do livro a 25 reais e fiquei com só metade do dinheiro. Eu comecei a criar umas lógicas que, tipo assim, ah, ok, vou assumir meu prejuízo porque eu prefiro esse livro na mão do leitor do que na minha. Eu não tenho nenhuma função para 50 livros encalhados, então melhor eu assumir o prejuízo de 50 livros pelos quais eu tô recebendo nada. E essa é a minha história de vida. Olhando por outra perspectiva, vendendo por um preço mais barato, mesmo tendo uma margem de prejuízo, você acaba fazendo propaganda do livro. Sim. E você acaba tornando ele um produto também mais acessível. E com isso você pode, consequentemente, acabar vendendo mais, não acha? Sim, eu tenho essa expectativa também, e ela realmente existe. Porque, tipo assim, ok, vendi, sei lá, 50 exemplares a 20 reais que eu fiquei com 10. Mas, ao mesmo tempo, foram parte desses 50 livros que eu vendi e me deram um puta prejuízo, que me ajudaram a vender os outros 50 pelo preço normal e que me deram algum lucrozinho pra eu investir em outros 50. Então, não é um completo desperdício de dinheiro, porque você gera propaganda e gera um burburinho e uma pessoa indica pra outra. E em algum momento vai ter alguém que não vai estar preocupado com o preço do livro e que vai querer e que vai comprar, porque leitores são assim. Lógico, tem a sua função, mas monetariamente falando, com uma lógica tipo, ei, eu sou escritora, esse é o meu trabalho, eu gostaria de ganhar dinheiro com ele, super não funciona. E você, Ana, no caso, eles estão relatando as experiências como autores, você já publicou alguns livros com contos. Como é que é essa divisão de lucro com todos os autores? Pelo menos nas antologias que eu participei, você compra o livro mais barato, por exemplo, o livro tem um desconto pro autor. Na primeira antologia que eu participei foi o Névoa, eu tinha que comprar 10 livros. Era minha obrigação, no caso, com a editora. Só que eu comprava esse livro muito mais barato do que ia para o pessoal. Só que era a minha primeira publicação e eu não queria ganhar dinheiro. Eu tava feliz e eufórica porque eu tinha conseguido publicar meu primeiro conto. Então, o meu objetivo não era vender as minhas 10 cópias, tipo, pra ganhar dinheiro, pra conseguir um valor a mais. Então, eu cobrei dos leitores aquilo que eu comprei o livro, que era R$17. Então, eu acabei vendendo muito mais do que eu tinha que vender. Então, dos 10, eu acabei vendendo 40, alguma coisa assim. Tipo, só pro pessoal que queria, sabe, assim. E aí, com o Insanas, que agora eu vou publicar, do mesmo jeito. Eu não ganho dinheiro da venda do livro, digamos assim, mas os livros que eu comprar para vender por minha conta saem mais baratos pra mim poder comprar um texto a mais e ganhar um pouco de dinheiro. Exatamente, foi a mesma coisa que eu fiz. Inclusive, eu publiquei um conto, foi meu primeiro conto publicado pela mesma editora que publicou o Névoa. Eu publiquei Anno Domini, o volume 2. E a mesma coisa que você fez, eu também fiz. Eu vendi o livro pelo mesmo preço que eu comprei. Sendo que, no meu caso, eu adquiri 20 exemplares pra revender. Demorou um tempinho pra vender, até porque é um tanto mais complicado você, com um autor desconhecido, vender um livro onde você está com vários outros autores desconhecidos, mas acabou dando certo, e hoje em dia eu tô sem mais nenhum exemplar aqui comigo. Acho que eu tenho uma certa vantagem, porque eu sou um pouco conhecida por causa do Pausa. Então eu já consegui fechar o livro que eu vou publicar, já tá fechado com a editora, sabe? Eu não tinha terminado de escrever, mas eu tava procurando as editoras que estavam com envio de originais abertos, e eu comecei a procurar as editoras. E eu coloquei na minha cabeça que eu não vou pagar pra publicar um livro meu, sabe? Eu não vou. Eu não acho que eu escrevo. Eu não quero. Eu coloquei na minha cabeça, não quero pagar. E fui, tipo, sonhando alto realmente. E eu sabia que isso ia ser muito difícil, sabe? E pra mim não me importava, tipo, não publicar o livro por anos pra ali reescrever, reescrever, reescrever, e tentar fazer um bom serviço. Sabe o que como que eu consegui chegar na editora levando todo o plano de marketing, sabe? Eu levei o plano de marketing para divulgação e venda do meu livro pronto. Eu apresentei opiniões de alguns leitores e blogueiros que já tinham lido criticamente o livro. Falei, ó, editora, esse aqui é o livro, esse aqui é o que eu quero. Não mandei o original, mandei a proposta com as opiniões e mandei o plano de marketing. Se vocês aceitarem, isso aqui que eu quero fazer com o livro. Aí a editora falou pra mim, você conseguiu me convencer, me manda o original. Eu mandei, gostaram, agora a gente tá trabalhando em cima. Inclusive, acredito que vale mais a ideia de primeiro você entrar em contato enviando uma proposta do que enviando logo o original de cara. Porque o original de cara muita gente recebe. Basicamente é onde a minha função entra, né? É verdade, inclusive a Gui podia até falar melhor sobre isso pra gente. Tanto na Europa quanto na América do Norte, é muito difícil o autor chegar na editora sem o agente. A editora geralmente não recebe uma proposta se não for de uma agência grande ou de um agente já conhecido. Então, justamente para deixar a coisa mais profissional, o autor é a mente criativa, ele deveria ficar só na casa dele escrevendo, entendeu? Ele não deveria fazer parte dessa negociação, é muito exaustivo ir atrás disso. Mas é pouco disseminado no país, eu fui aprendendo muito aos poucos. Eu nunca pensei em ser agente literário, eu nem sabia direito o que era, até me deparar com profissionais do campo e ir trabalhando com isso e realmente gosto. E é isso, eu trabalho de uma forma, eu não mando original, eu mando uma carta de apresentação, um plano de marketing, é exatamente assim que a gente vai chamando a atenção. Não, só queria fazer um adendo com relação ao que você falou sobre pagar para publicar um livro, o que na verdade a sua opinião é válido, eu acho que todo autor devia pensar dessa forma. Eu porque... também acho, me arrependo de não ter pensado assim. Na verdade, em uma conversa que eu tive com alguns autores, lógico que eu não vou falar a editora, olha, seu livro é muito bom, a gente vai publicar, beleza, o autor fica todo feliz, mas eles falam, olha, a gente vai publicar, mas você vai ter que entrar com 5 mil. Cara, isso é muita grana. E esses 5 mil viram 10 mil no final do processo e eles nem leem era o seu livro. O ruim é que não tem o processo de copy-desk e edição, né? Exato. É muito ruim, gente, porque o editor que eu falo pessoa, cadeira, não a empresa. O editor, ele gosta de botar o feeling dele, ele gosta de botar a experiência do trabalho dele em todo o trabalho que ele vai lançar, principalmente em empresas grandes. Isso. E é muito ruim essas editoras menores sob demanda, e eles não trabalham livro. Não é muito fácil você publicar. Eu ia até discutir isso na hora que o Matheus falou. Não é fácil você publicar. É fácil você imprimir o seu livro. Tipo, a verdade é que virou um mercado de impressão sob demanda. E isso, tipo, incomoda por quê? O que mais me incomoda é que eu só fui dando conta disso a partir do momento em que, depois que eu fiz e que eu comecei a realmente me dedicar e correr atrás, eu parei pra pensar, gente, eu me sinto muito desvalorizada. Porque eu tô, tipo, correndo atrás de tudo sozinha, eu não tenho ninguém pra me dar nenhum apoio sobre nada. Eu não brinquei de fazer isso, tipo, numa tarde. Eu não sentei, tipo, vomitei 100 mil palavras de ter um livro inteiro. Não foi assim que funcionou, sabe? Tipo, tem um esforço mental, tem um esforço emocional. Eu acho que eu valho mais do que isso. Então, quando eu paro pra pensar, tipo, isso no que eu fiz... Isso é mais desrespeito do que, por exemplo, só ganhar 10%, que eu também Exatamente. Acho. Exatamente. Mas é mais desrespeito não ver o valor do profissional, do autor, porque isso é uma mente, é a sua arte. Mesmo tendo produto, ainda é a sua arte, entendeu? E o que seriam das editoras se não tivessem autores e livros criativos? Isso. Jamais existiria. Uma coisa que me incomoda muito, eles pedem, tipo, pra mim, eles pediram na época do Bruxas, tipo, eu recebi a proposta, que era, tipo, 6 mil reais mais não sei quantos em cópias de livro pra publicar uma tiragem de 1.500, alguma coisa assim. Mas depois que você vai começando a conversar com as pessoas, você vai descobrindo, né? Eu conheço o capista que fez não sei quantos serviços e nunca foi pago. Eu conheço a menina que faz a revisão que recebe 1 real por lauda. Caraca! Gente, 1 real por lauda. E fala, gente, eu li textos que não seriam publicados, tipo, nem pro jornal de colégio. Ah, é engraçado que eles lançam o livro com uma capa muito fera, né? Você vai ler o conteúdo e você fica tipo, que tristeza da minha vida, sabe? O que eu tô fazendo? Olha, exatamente. E o pior, assim, é que quando você passa pela mão de um editor, como a Gui falou, editor pessoa, não editor editora, você vê a diferença que o trabalho de um editor faz no seu livro. Pode ser um conto, gente. O conto que eu critiquei pela o Insanas agora. A diferença do conto que eu enviei pro conto que me mandaram, tipo, eu falei, meu Deus, não é o mesmo conto. Cara, aí, cadê o meu conto? Mas, tipo, é uma palavra, um sentido, sabe? Assim, ó, aqui nessa frase você acabou colocando duas elas, por exemplo, a palavra ela. E que na hora que você tá escrevendo, você tá tão frenético com a ideia na cabeça que passa, e na hora da revisão, como você já conhece aquela história tantas vezes, passa também e você não percebe. Não é erro, tipo, de escrever errado a palavra. É, mas eu erro ali de no contexto geral e você acaba passando. E o editor vai dando esse sentido à tua história que muda completamente. É quando você vai publicar para uma editora assim que não tem esse cuidado, você percebe que teu material acaba ficando, não tem o valor todo que ele poderia ter, sabe, com um trabalho maior. Não tem maior. Aquela parte comercial, né? Isso. E eu tenho várias amigas autoras que elas não conseguiam publicar o livro delas e elas entraram em contato com um agente literário e, né, que faz o mesmo trabalho da Gui, e o agente pegou, fez uma leitura crítica e conversou com ela: ó, o teu livro, pra ele ficar, pra mim conseguir, que tal a gente mudar o nome dele, que tal a gente mudar isso aqui e tal, e ela realmente mudou as coisas no livro, e cara, foi assim, ela conseguiu publicar o livro muito mais fácil com o agente literário. Pegando também adendo da editora, foi a primeira editora que topou a publicação do meu livro, né? Quando chegou a resposta, era a primeira editora, e eu fiquei, caraca, vou publicar meu livro, né? Aquela felicidade, assim. Sendo que eu tinha o quê? Na época eu tava com 16 anos, né? Então eu não sabia muito do mercado literário. Eu ainda tinha muito que aprender sobre ele. Aí eles me mandaram a proposta, sendo que a proposta era de passar com um pouco de R$4.000. Aí eu não respondi o e-mail do editor. Aí o editor me ligou no dia seguinte. Aí ele veio falar comigo, falou: e aí, você viu a proposta que nós te mandamos? Eu falei assim: eu vi, eu fiquei muito feliz, mas... eu vou ignorar. Eu não tenho dinheiro pra pagar o que você tá me pedindo, então eu vou ter que deixar passar. Ele: não, mas ficou conversando comigo. Pois é, 12 vezes sem juros. E me deu um desconto e acabou saindo por pouco mais de 3 mil. Deus, vamos denunciar. É que nem quando eu fiquei sabendo do esquema real de publicação, que tipo, você percebe porque, tipo assim, quem lê muito consegue perceber que não é natural. E aí depois eu comecei a conversar, porque eu tenho vários amigos que foram publicados por lá, e aí começa a pegar mais intimidade, você vai fazer umas perguntas que ninguém quer perguntar, né? E aí teve um amigo meu que, tipo, já tinha um cara que tinha me contado o valor mais absurdo que eu fiquei sabendo, que foi tipo R$15.000. Caramba, como assim, velho? Teve um colega meu, ele pagou R$12.500 na publicação dos livros dele. Eu falei assim, caraca. O meu amigo que foi, tipo, o primeiro que me falou dessa história, acho que foi, tipo, o momento em que eu falei, não, gente, não é possível, é real, esse abuso existe. Ele pagou, acho que R$11.500 na publicação, mas foi uma coisa ridícula, de, tipo assim, ele mandou o original, mandou lá a proposta, né, naquele PDF que eles têm lá de você, questionário, na sexta-feira à noite. No sábado o cara mandou e-mail pedindo original, na segunda-feira ele tava mandando contrato. Gente, o estranho é porque, assim, paguei 15 mil, ok, quero ver meus livros em todas as livrarias. E você não vê. Não é isso, né? Eu acredito que é boa parte do que tá acontecendo, e algumas editoras continuam fazendo isso porque realmente tem muitos autores que fazem e que topam esse tipo de proposta. É. Talvez não por falta de conhecimento. Justamente, né? Por não ter um acompanhamento de um agente, mas eles só fazem isso porque tem gente que topa esse tipo de proposta, que nem eu tava conversando com uma autora também, e ela falou, vou dar, acredito que era 6 mil na publicação do meu livro. Eu perguntei, olha, na vendagem desses livros, você vai ver esse dinheiro de volta, esse retorno, ou pelo menos... Quantos livros você tem que vender pra juntar R$6.000, cara? Justamente. Faz esse cálculo. Aí ela, não, é porque eu gosto mesmo, não faz isso. Tipo, você acha que você tem talento mesmo, que, tipo, vale a pena? Dá a Ana Charmack da vida, Ana, por favor, propaga essa ideia. Valoriza o que você faz na sua vida. Uhum. Sabe, estuda, toma cuidado, procura as pessoas certas, trabalha em cima do seu material, cria um negócio decente que ninguém possa olhar e falar, olha, eu acho que essa pessoa não merece ser publicada. Tipo, um profissional de verdade. Não, é o que eu ia falar. Eu acho que o primeiro ponto que o autor deve pensar é, olha o seu livro de forma crítica. Você publicaria o seu livro se fosse uma editora? Cara, eu tenho, tipo, 500 originais aqui em casa meus, que eu começo e falo, isso é uma merda, tchau. Porque você sabe quando o seu livro tá mas ruim, eu sabe? Eu não sei que todo mundo tem esse senso de autocrítica, porque eu mesma não tenho. É, eu tenho um problema muito sério de achar que sempre tá tudo muito bom. Tipo assim, não que necessariamente, ah, eu super publicaria, mas eu sempre acho que tá bom. Eu, na verdade, tenho um pouco do contrário. Eu acho que nada tá bom bastante. Pra tu ter noção, eu cheguei a ler o meu livro antes de publicar 7 vezes. E todas as vezes que eu li, eu reescrevi. Eu sofro com isso. Por exemplo, eu tenho 2 livros pra saírem agora na Bienal. E aí o autor tá sem fazer nada, ele me manda uma mensagem. Eu acho que eu vou refazer o final. Eu, pelo amor de Deus, eu tenho 1 mês. Vai pra gráfica semana que vem. Por favor, parem de reescrever e de ler várias vezes. É o apelo que eu estou fazendo. Você falou que a autora ia pagar R$6.000 na publicação do livro, né? Isso. Acho mais vantajoso ela procurar um agente pra poder dar uma olhada no livro dela, fazer uma análise e depois ir atrás de uma editora que queira comercializar. Ela pode acabar gastando bem menos. Uma opção boa aqui, eu não sei se vocês conhecem a Babi Dewey. Conheço, quando ela lançou, ela é minha amiga, né? Então eu comecei junto com ela. Ela fez, não pela editora, ela queria pagar, então ela pagou, acho que foi 7 mil, se tiver errado, não sei, ela vai me corrigir, pra gráfica imprimir. Ou seja, ela fez a capa, ela fez o livro, a gente fez toda a edição e tal. E ela imprimiu 1.000 livros e ficou com ela. Então ela foi vender só pela internet e em eventos, assim. Então ela ganhou o valor 100% total da gente. Talvez fosse melhor do que você pagar pra uma editora e depois ter que comprar o livro da editora. Às vezes uma edição sob demanda pode acabar saindo mais vantajoso pro autor do que uma edição sobre uma editora tradicional. Mas isso às vezes é muito arriscado, porque você, sendo um autor desconhecido, você não sabe se vai conseguir vender tudo aquilo que você tá comprando. Não, mas acho que isso é um risco independente do entendeu? Tipo, você é um autor desconhecido, você vai ser um autor desconhecido mandando imprimir essa merda, você é um autor desconhecido pagando R$6.000, é um autor desconhecido, se você levar uma proposta bacana pra uma editora legal. Esse risco existe de você ter uma edição de 1.000 livros que pode ficar encalhada com você em casa ou encalhada na editora. Eu acho que o autor tem que trabalhar muito, ele tem que correr atrás, ele tem que fazer networking em eventos da sua cidade, tem que fazer isso. Legal do programa, chegou a hora da dica da vez e vamos saber quais foram as dicas dessa semana, o que o pessoal viu de bom por aí. Matheus, qual é a sua dica da vez? Bom, pra quem gosta de dar boas risadas assistindo TV, a minha dica da vez é pra série How I Met Your Mother. Pra quem ainda não assistiu, aconselho bastante a série. É uma série muito bem roteirizada que fará você bolar de rir. Eu não era muito de rir de muitas séries americanas, mas essa eu ri bastante. Então, pra você que gosta de séries de comédia, fica aí a dica. Como diria Larissa Siriani, é foda. E já que já citamos a Larissa, Larissa, qual é a sua dica da vez? Minha dica da vez é o filme dos Minions. Opa, meu malvado favorito daí. Eu fui assistir essa semana e é muito legal, tem cenas muito bacanas, tipo Minions dançando YMCA. E é muito legal, e tem dublagem da Maria Clara Gueiros e do Sidney Magal, cara. E, enfim, é muito bacana. Eu tava rindo alto fortemente. Tinha uma criança chata pra cacete do meu lado. Tava com vontade de dar uma porrada naquele moleque. E ele falava toda hora, que engraçado. Dá risada, não fala que é engraçado. E a Larissa demonstrando todo o seu amor pelas crianças. Então vamos lá. Gui, e você agora, aqui na nossa primeira participação no podcast, espero que você tenha gostado. Qual é a sua dica para os nossos ouvintes? Olha, minha dica é o livro Persepolis, da Marjane de Satrapi, da Companhia das Letras. Eu sou apaixonada, é de quadrinhos. Eu aprendi que quadrinho não é só Turma da Mônica e super-heróis, tem muita coisa legal. E é sobre toda a Revolução do Irã, no final dos anos 70, e é muito legal. Eu realmente gosto muito, acho que devia ser um livro para ser adaptado em escolas até, porque porque quadrinho é uma coisa bem pra chamar a atenção de adolescente pra adolescente, e é bem legal. Olha aí, fica mais uma dica legal. E você, Rafael, que hoje está aí mais de folga no programa, a gente resolveu aí trocar de lugar, qual é a sua dica da vez? Bem, minha dica é um canal no YouTube que eu descobri, na verdade, essa semana, que se chama 6 Links. Na verdade, o canal, em todo o programa é bem curtinho, acho que 5 minutos no máximo, ele sempre trata de duas pessoas, então é uma coisa bem Lost mesmo. Então, os programas têm temas variados, tem um que se chama de Marco Feliciano a Clodovil, de Cauê Moura a Adolf Hitler, do Cid Nossava ao Anderson Leonardo, que é o vocalista do Molejo. Então, tem sempre duas pessoas bem antagônicas, que não tem nada a ver, mas que ele fala que por 6 links é possível conectar essas duas pessoas. Então, ele sempre vai contando uma historinha bem didático mesmo, é bem interessante, então fica a dica. Ana Shermack, qual a sua dica da vez? Bem, a minha dica é o Beth Motel, que é uma série que eu comecei a assistir sem saber sobre o que era, com a mesma teoria de que eu não vejo sinopse nem nada da série, eu só começo a ver. E eu descobri que Bates Motel, ela é tipo um prelúdio de Psicose. Ela conta a história do Norman Bates como quando ele tipo, é adolescente, assim. Então, o Norman Bates que você viu lá assassinando as pessoas em Psicose, as pessoas não, a mulher no banheiro. Desculpa se você não viu, isso é um spoiler. Não é um spoiler. Mas, né, é Psicose. Isso é na primeira meia hora do filme, tá? Não, gente, qualquer pessoa mais ou menos informada que a televisão já viu essa cena umas 500 vezes na vida. Enfim, o Beth Smotel, ele conta essa história do Norman quando ele é adolescente, e até ele, eu acho, até ele virar a pessoa que ele virou em Psicose. A série teve sua primeira temporada e, gente, é muito boa, é muito bem feita. Tem o Fred Wigmore, que é aquele menininho super legal dos filmes, que não é mais menininho, virou um bom menininho. Oh. Que isso, Ana? Por favor, se controle. Poxa, ele é bonito. Mas enfim, a série trabalha muito essa questão do Norman e da mãe, sabe? De que eles são uma pessoa muito unida, sabe? Tipo, o cordão umbilical não foi cortado entre os dois. E a mãe dele é psicótica. Nossa, o Hannibal ia adorar ela, é um casal, mas vale a pena assistir. Dica da vez, chegou a hora dos jabares, absurdos e jabares e jabares. Então vamos começar com a Gui, a nossa convidada, vamos ser educados. Gui, onde a gente pode te encontrar? Onde as pessoas podem ir atrás de você? Contratar você para ser agente literária? Pode stalkear você às vezes? Tô aí, tudo em mídias sociais, já tenho meu site que é o guilhega.com e por favor, se forem me mandar mensagem, leiam ele antes, por favor. Porque lá explica muita coisa do meu trabalho, como é a função. E é isso. Eu tô aí, tô em tudo barra Guilhaga, sou eu. Facebook, Twitter, Tumblr. E você, Larissa? Faça o seu jabá? Meu jabá, inventei uma palavra nova. Meu nome é Larissa FN, com S, tudo I, por favor. Enfim, tô lá no Twitter, no @LarissaFN. No meu blog, que é larissafn.blogspot.com. Tá rolando uma promoção na fanpage do meu livro, que é o facebook.com/asbruxasdeoxford. Tá sorteando lá um exemplar autografado do livro com mais um kit de brinde bem bacana. Então você pode dar uma corridinha lá pra se inscrever na promoção e tentar ganhar e, enfim, curtir todos os links necessários e ser feliz, basicamente. Matheus, fale os seus jabazes, como a Larissa falou. Jabazes. Então, vamos lá. Eu vou fazer de novo propaganda do livro. Ah, não, por favor, Matheus. Ninguém te aguenta mais, mas eu vou fazer. Se quiser, eu faço o seu. Se você quiser comprar o Reino Quimera, ele está disponível na Saraiva, na Siciliano e na Cultura. Você pode também saber da agenda do Matheus através do site Semana do Livro Nacional. Então, cada cidade vai promover o seu. Então, fique ligado nas datas, dê uma olhada aqui na descrição do post. Também tem o site informando tudo sobre isso. E é isso, né? Falei tudo, Matheus. Só reforçar um convite. O evento de Fortaleza vai ser no dia 24 de julho no Teatro Universitário da Universidade Federal do Ceará. Então, quem for de Fortaleza e estiver passando férias aqui e estiver nessa data e quiser conferir o evento, sintam-se à vontade. E procurem sobre a Semana do Livro Nacional nas redes sociais. sociais, vejam as cidades próximas que vocês podem ir. São autores nacionais falando sobre literatura nacional. Isso é muito, muito importante para um povo em si que está crescendo junto com a literatura e quer ter essa força de cultura. Então, procurem sobre a Semana do Livro Nacional nas redes sociais, é isso. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Literário Cast e até a próxima. Tchau!